994, aguarde para o puxo acionamento, o número 2 no setor. Estou aguardando, 9 na frente. Azul 4062, o vento de 030 graus com 4 nós, o altímetro no 01 no 4, está autorizado pouso na 10. Pouso autorizado para Azul 4062, sem embaixada travada. Voo no 805, decolou ao 05, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 308, obrigado, boa noite, bom 805. Controle, gol no 805, decolou, boa noite. Boa noite, no 805, contato radar, sobre nível de voo 370 na saída Pucca. Pucca, 370, 805. Gol no 606, Recife, na frequência 126.85, secundária 125.45. 2.85, secundária 2545, centro Recife, gol no 606, uma boa noite. Facilitar, puxar simultâneo aí com... colega do 3. Ok, por gentileza coordene com a equipe de solo, então o senhor puxaria até a saída do pátio 3 e o colega do portão 3 puxa o normal aí no setor, ok? Maravilha, a gente puxa até então as 3, até a entrada do pátio 3 e o colega puxa normal, obrigado, 896. Ok, gente, só aguarde um instante para autorizar, tem um outro gol agora prestes a iniciar o táxi à sua cauda. Tudo bem, aguardando então, gol 896. 746 para ingresso na Juliette. Ingresse via Juliette com cautela para o portão 2. Atento ao gol que está prestes a iniciar o táxi aí no setor. Afirmativo, com cautela até o gate 2 do 746. 994, tem condição de coordenar um push simultâneo com o colega do portão 4? Afirmo. Ok, assim que eu autorizar, então vai fazer um push simultâneo com o colega, ok? Prepare-se. Tá, 4062, no solo ao 06, ao livrar à direita, taxi pela Alfa e Kilo para a posição 8 do pátio 3. Entrando à direita, segue Alfa, Kilo. Posição 8 do pátio 3, 4062. Torre Gol no 7 no 4 para o táxi com 169 a bordo, 1 hora e 54 de autonomia, alterna Recife. Ok, 169 a bordo, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, Gol no 7 no 4 da Gol. No ponto de espera chamarei pronto, Gol no 7 no 4. No 7 no 4, vento de 030 graus com 4 nós, está autorizada a decolagem da UNO 0. Vai alinhar e decolar da UNO 0, gol no 7 no 4. UNO 896, está livre iniciar no portão 4, altímetro no 0, UNO 4. chame para o táxi. O senhor vai até a saída do pátio 3. Iniciando no 4014 até o pátio 3, boa noite, até a entrada do pátio 3. O gol no 994 está livre iniciar no portão 3, em coordenação com o colega que está já puxando no 4. Chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Táxi, beleza, puxa em coordenação, o 994. Salvador. Boa noite, 5317, só um minuto para a cópia, Belém. O nível 380, a subida será Momo, Trova. Momo. Boa noite, 3170, desce ao 050, chegada à Mare. 050 na Mare. Então, poderia coordenar o ILS Whisky? ILS Whisky? Isso, é possível? Positivo, Prodo Serra Vito 366. Opa, grato, Serra Vito 366. Controle gol no 7, no 4, decolou na fuga. No 714, contato radar, sobre nível de voo 230, C da PUCA. 230 na PUCA, voo 1714. Voo no 805, chama o centro Recife, frequência 1.26.85, secundário 1.2545. 2.85.2545, 1.805, boa noite. Boa. Está na escuta para cópia? O 317 da Trip está autorizado para Belém, nível de voo 380, a primeira aerovia Upper Zulu 41 até a posição Pires, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, o transponder é 5414 e o controle opera em 120.8, cotejo. Confirmando a Upper Zulu 41 a aerovia, ok? E a frequência do controle 120.80. Correto, chame para o acionamento, Trip. Torre Gol 1994 para o táxi, 115 a bordo, 2 horas. Salvador. 2:15, Salvador, e 115 a bordo. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Voo no 994. Para o táxi, chama 896, 166 a bordo, 12:40, Fortaleza. Tá livre o táxi, seguindo o colega, Indy Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem. Segue o colega, Indy Alpha, ponto de espera, chamarei o 896. Ele jogou no 714, é possível coordenar para o de Aracaju? Aguarde. Muito obrigado. temperatura indicando aqui na torre 23 graus, ok? Nada. Voo 1994, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 030 graus com 3 nós. Sete, livre decolagem, voo 994. Sete no quatro, pro de Aracaju. Muito obrigado, pro de Aracaju, sete na quatro. Manda livre decolagem, 994. Ativo, livre decolagem, 030 com 3 nós, o voo no 994. Livre decolagem, 994. Decimal 85, secundário 2545. 2085, 2545, voo 994, obrigado. 9-6, ali mantém a 1-0. Ali mantém 1-0, 8-9-0. São 3-1-7-0, desce para 2.500 pés. O ajuste é 1-0, 1-4. É posto estabilizado. Autorizado, chame táxi trip. O 994 decolou aos 1-8, controle o aguarda em 1-2-0, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. Controle, voo 1994. 1994, contato, sobe ao 350, sai da PUCA. Puca 350, 994. checar aqui com a Infraero, ok? É, operador de Finger pro Trip no portão 1. O Gol no 896 está autorizado a decolagem da 10, o vento é de 030 graus com 4 asas. Autorizado a decolagem 10 no 896. Gol 896 decolou aos 21, controle em 120.8, bom voo e boa noite. Agradeço a coordenação, boa noite. Eu que agradeço, viu? Boa noite. 208, bom trabalho. Trip 5317, só para informar, eu entrei em contato aqui com o fiscal de parte da Infraero, ele informou que o operador do Finger já estava se dirigindo aí ao portão, ok? Obrigado aí, nada que isso. estabilizou, 131-70. 131-70, completa final, chama a torre, 1-1-8, decimal 6, bom pouso. 1-1-8-6, obrigado senhor, tenha um ótimo final de semana. Sobre 3-9, 4 horas e 20, alterno um São Luís. 39, 4 e 20, São Luís, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem. Direita, botar a ponte de espera, pronto para a decolagem, 3, 1, 7. Salvador, boa noite, Santos, 3170, estabilizado em LS, 8. Boa noite, Santos, 3170, o reporte, o trem checado. Baixo, está enxergado. Ok, está autorizado então o pouso na 1-0, vento de 0,20 graus com 4 nós, está 3-1-70. Pouso na 3-1-7, após o tanque pousa, alinhe e mantenha a 1-0. Agora chama Recife na frequência 12685, secundário 12545. 685-545. Boa noite, obrigado. Boa. Tá 3170 no solo aos 30. Ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 612 na minha escuta. Alfa Juliette no portão 612 na sua escuta, 3172. Três no 7, litro de decolagem da 1-0, vento de 0,20 graus com 4 nós. VIP5317 decolou aos 32, chame o controle em 1-20-8, bom voo e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Olha, VIP5317. VIP5317, contato radar da Colácio, mandando 380, fui bom. Vamos passando nível 1 no 50. Positivo.